hospedei no hotel famoso da cidade. Mas ele vive do passado, esta é a verdade. Não passa de um hotel vagabundo com coisas velhas por todos os cantos. E os funcionários mantêm a pompa como se fosse um lugar de primeira. Mas o hotel anda sem eira e nem beira. Oh, oh não! Que decepção! Fiz check-in no hotel vagabundo e acabei na mão. Oh não! Que decepção! Fiz check-in no hotel vagabundo e acabei na mão. Esse hotel já foi bom, mas agora não recomendo a ninguém. Pagar diária por coisa velha não convém. Melhor procurar um albergue. Oh não, que decepção. Fiz check-in no hotel vagabundo e acabei na mão. Oh não, que decepção. Fiz check-in no hotel vagabundo e acabei na mão. Decepção, fiz check-in num hotel vagabundo e acabei na mão. Oh não, que decepção, fiz check-in num hotel vagabundo e acabei na mão.